Hoje eu acordei e olhei em volta. Na rua não vi marcas de uma manhã. Minha rádio deu as 10. Não ouvi o som que é do pós-madrugada. Salto da cama ao ver a razão. Sei que amanhã espera nós. Hoje eu vi o chão, é como esta cama. Amar não é mais que outra forma de amor, tendo a ser igual. Ver teu acordar sem achar que és o dia. Mesmo se a noite é plena de amor, há novas manhãs para nós. Para dar o que eu sou, que o sabor a paz, que amanhã seja calma, nunca mordaz. Para dar o que é meu, sem cobrar depois, é melhor acordar e então dormir, termos sonhos. Nada, nada, nada, nada, nada.